Побатидами. Faz me ouvir. Guardado. Então, olha lá, meu. Quando fores gravar o baixo, desligas a bateria e gravas só com o som do BPM. Se não ficar a bateria, estás a usar o loop do estás a usar o loop do Gentaba, né? Então, quando gravares o segundo segmento, desligas o som da bateria. Então, ele vai-te gravar isso também junto na outra. Quando fores gravar sempre um novo, desliga sempre o som do outro, dos outros. Então vai. Estás a perceber? Eu as poucas vezes que testei isso e coisas deu para perceber isso. Vais desligando, desativas o gajo. Começa a gravar as cenas e tenho um atraso da primeira palhetada. Foi bem grande, meu. Bem grande mesmo. Está fedido. Não sei como é que vou fazer esta merda. Hã? Isto grava com o metrónomo também. Agora, este estava. Parecia que estava sincronizado. Isto grava também com o metrónomo. Não. Depois podes guardar o loop. Já viste aí? Podes guardar o loop no PC. Não grava nada. Mas grava, tens que apontar o metrónomo depois, e os BPIs, porque depois não vai bater certo se entrares noutra jam ou noutro lado que tenha BPIs diferentes. Estás fodido. Quer dizer, ela se tiver os mesmos BPMs vai dar sempre, mas os BPIs depois são negativos, que se foda. Thank you. está a pesar. As baterias que estava, por isso é que gravava. O teu microfone está bem baixo. Já me ouves melhor assim? Já, já estou. Mas o problema... Hã? Já estou a ouvir a voz. Já. Mas o problema também é daqui. Ou eu estou a clipar ou então és tu que estás a clipar já. Permite entrar e sair da sala. Deixa-me ver se eu... Oh. Já, estou a ouvir. Tipo a resposta, tipo, passado bué tempo. Mas quando entras fixe.